17 autorizado, reporte táxi. Alternativa H1 para o TAC 8 02 a bordo. Negativo 102 102. Via Índia, ajuste 10 no 3, repórter ponto 0, pronto. Ponte espera, pronto, 8, 7, autorizado ingresso e decolagem, vento 200 com 10 nós. Autorizado a linha de decolagem, está 0,8. Complete final, torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Torre Salvador, voo no 271, no baixo, travou, visão. 271, no ajuste no 0, no 3, vento 190, 89, pouso autorizado na 10. E de pouso na pista 10, voo no 271. 7 as 42, controle 1935. 1935, 1817, contigo. Controle, bom dia, voo 1817, perfil da Arbor. Celebra, 1817. Radar, sua agora 360, saída Arbor. Arbor, Josefa, subindo para o 360, voo 18 no centro. O 18, 17, suba restrito para nível 340. 340, 18, 17. Sete um, Solos 45, táxi Alfa e Juliette, portão. 160, voo 18 com 7. Sente, confere, agora se transferência de comunicações. Gol 1897, chame Recife, 1258, alternativa 1260. Recife, 1288, 1260. Pode ir.